Mano, esses dias eu vi um cara, mano. Eu não sei vocês, tá ligado? Mas eu acho constrangedor pra caralho. Tinha um maluco daqueles inchados, assim, sabe? Bombado? Bombado? Ah, sei, ah. Boladão, boladão. MC Pancada. E ele tava com a camisa regata muito estranha. Porque eu, menininho macho, tá ligado? E criado na periferia. O que é uma regata? Ela cobre o seu corpo, certo? Uhum. Aí aqui não tem mangas. Mostra um pouco do seu pescoço, quase nada do seu peito. E cobre suas costas todas, tá ligado? Certo? É, até onde eu lembro assim. O cara tava com a regata que, mano, ele parecia a Marilyn Monroe. Parecia um sutiã, a regata. No as costas dele... Passa no meio da omoplata, né? Essa porra aqui, é, mano. As costas... Tava só uma linha nas costas. Toda a costa dele de fora... Ele parecia uma mulher, cara. Caraca, mano. O que você acha dessa moda boladão? Vou mostrar meu corpo. Olha... Eu como sou o cara daqui, eu sou. O fitness, o limite fitness. Se eu tivesse um corpo da hora, sim. Caralho, caralho, limite complexo do libido. Se eu tivesse um corpo da hora, assim, eu não daria com uma, tipo, camisa desse jeito, cara. Mas que eu, de alguma forma, exibiria, mas não dessa forma ridícula. Limite é ficar andando sem camisa o dia inteiro. Sem camisa, sem camisa é macho. Sem camisa é macho! Cara, olha, nem quando eu era magrelo... Pedreiro, que não... sabe pedreiro? Pedreiro, na minha época. Vamos encher uma laje? Vamos encher uma laje, tudo, sem camisa. Para tudo. Pedreiro é o seu exemplo de masculinidade. Caraca, cara, de antigamente era um cara macho pra caramba, é um pedreiro. Eu acho uma boa a gente começar o podcast agora. Não, eu quero dar minha opinião sobre essa merda, mano. Na moral, cara, ó. Eu nunca, nunca, nem quando eu era pivete magrelo com aquela corpo de casuza faz terminal, Porra. Eu andei sem camiseta na minha vida, cara. Você andou sem camiseta? Eu nunca andei sem camiseta na rua. Ah, eu também não. Tipo, questão de... Eu nunca. A questão não. Tipo, mesmo realmente quando eu era magro, isso era uma coisa, uma prática que eu não fazia. A minha mãe falava que andava... Sem camiseta na rua, era moleque de rua. Cara, mas é porque vocês moram em São Paulo, né, cara? Aqui no Rio só tem dois tipos de clima: quente e quente pra caralho. Quando tá quente pra caralho, cara, não tem como você ficar de camisa. Cara, até dormir, eu dormia sempre dormi de camisa. Não, dormir eu também não consigo. O limite, se ele fosse boladão. O cara ia andar sem camisa, todo nu aí, cara, banhado em óleo. Ele ia pegar a margarina, ia passar no peito, ia sair andando no meio da rua, assim, brilhando, pintando. Ia sair igual um peru de latão, né, cara? Todo brilhando pela rua. E ainda saía assim, fazia ponte. Johnny Bravo, né? Johnny Bravo. Johnny Bravo, exatamente, Johnny Bravo. Só o fisco da criança. Tá, eu sou o máximo. Olá, criançada, molecada, velhada, criançada, molecada, criada, titia, vovô, papagaio e cachorro, estamos de volta na próxima. Eu faço um podcast semanal, quinzenal, mensal, a gente não sabe ainda. Sai quando a gente quer. Estamos aqui com o nosso podcast maravilhoso e temos ele aqui, o cara que colocava a camiseta no controle pra soltar os golpes com mais facilidade, Valdir com W. Porra, mano, com certeza, né, cara? Quem nunca esfolou um dedo não sabe por que é necessário colocar a camisa. Quem nunca jogou no Super Nintendo sem a camisa não sabe o que é dor, mano, né? Sabe qual é o controle? O de Turbo Game. Nossa! Porque não era uma borracha, era um plástico duro, tipo de garrafa. O cara talhava uma pedra, tá ligado? Pra fazer o... Botões de madeira. É, cara, exatamente. Essa geração, cheio de farta. Essa geração não dá calo na mão. Não por isso. Mas o controle de Turbo Game destrói a mão de qualquer um, cara. Ele é um controle de Master System, ao contrário, nem pegada tem, sabe? Nossa, cara. É, só que essa geração vai ser a geração tendinite, né, mano? Ah, é, né? De tanto ficar fazendo um movimento repetitivo. E também temos aqui o meu lendário amigo que, quando ia correr, colocava o chinelo na mão pra correr mais rápido. Limite final! Esse cheat funciona, porque se você corre com o chinelo no pé, ele arrebenta a correr e sua mãe te bate, porque você tá estragando o chinelo. Então, tipo, coloca na mão e sai voado. Cara, quando você coloca o chinelo na mão, fica a porra, ficou séria, cara. Isso aí. Colocou o chinelo na mão, aquele pé casco. Eu não sei se as crianças hoje em dia têm casca no pé. De tênis. Com certeza não, cara. Com certeza. Mas não. Nós, jovens do mundo das cavernas, que andávamos descalços no paralelepípedo quente do meio-dia, temos essa imunidade. Exatamente. A gente parece que tá usando aquele anel do Chastity de Sarger, tá ligado? É pra vencer, é uma corrida. Tira o chinelo. Tira o chinelo. Você tá falando do Sizzler de Sarger. É essa coisa aí mesmo, aquele demônio que tem um anel de fogo que você não pisa na lava e você não morre. Quem joga Dark Souls sabe. Fala comigo, universo! Eu sou o Limite Final e estamos na próxima, meu passo. E eu sou o Rosh, que coloca a toalha atrás da geladeira pra secar mais rápido. Radnas, alô, amigos! Caraca, mano. Essa porra, cara, não funciona nem fudendo, velho. Objection! Objection! Caraca. Cara, colocar a toalha, toalhada, atrás da geladeira, no ferrinho lá, não seca mais rápido? Oh, caraca, não só toalha. Eu coloco, é melhor não falar. Mas eu uso essa tática até hoje. Pô, funciona bem. Radnas, a parte de trás da geladeira não aquece o suficiente pra secar nada, minhas cara. Roupas discordam, minhas roupas discordam de você, tá? Cara, ninguém, cara, você não tá podendo, tu não pode sentir uma coisa a dessa, a geladeira, cara, do Valdir não tem nem aquela grade, cara, é das modelo nova, não tem nem esse grade, esse é moleque reta. É riquinho, tá ligado aquela porta francesa que abre as duas, assim, pra esquerda e pra direita, ele usa essa, então pode ser. Porque se for uma Brastempona, ela Brastemp, moleque, você fita um frango ali atrás. Caraca, eu já tive geladeira daquela marrom, que ela não só era geladeira que conservava os alimentos, mas ela também matava rato eletrocutado. Cara, tava muito porra, choque, né? Tava muito choque. A geladeira de você acha que não ia secar a roupa? Você acha que não ia secar a roupa? Mata rato eletrocutado, não ia secar a roupa. Ah, até hoje eu uso essa tática. O Limite deve ter feito várias experiências com a porra da geladeira. É, lógico. A pior delas foi fechar meu próprio braço na porta e descobrir que a porta também dava choque. Mas, caralho, por que você fez isso, mano? Eu já fiz isso, mano, também, mano. Eu pichei na minha mão. Me deu um choque da porra, que moleque. Caralho, fechar a porta da geladeira na própria mão é muito caburrido, não, cara. Não, foi proposital, sabe por quê? Eu queria fechar, eu queria ver quando a luz de dentro da geladeira apagava. Aí eu coloquei a minha mão de limitador, entendeu? Aí eu porra, fechei a geladeira. Mas era só você fechar a porta devagar, cara. Pra que botar a mão? Mas eu queria ver o momento exato. Aí eu coloquei de limitador pra não fechar, entendeu? Aí eu fui pro quando encostou, moleque. Meu. Caraca, o moleque mesmo quase grudou ali. Cara, não pergunte por que a gente faz essas coisas. Eu já, uma vez, eu tava lá na casa de uma vizinha minha. Tinha, sabe, aqueles tanquinhos com motor de avião? E aí, tipo, eu tava lá, ela falou assim: não encosta na água, porque tanquinho dá choque. Com motor de avião. Porque... não encosta na água, porque dá choque. E isso foi uma reação tão natural. O quê? É mesmo? Fui lá e vi o braço, assim. Tá... Realmente, a água do tanquinho dava choque, não encosta. Por quê, velho? This is slime. Mano, você fala isso pra uma criança, não coloca a mão aí que dá choque, não coloca a mão aí que você queima, é uma nepita pra quem você colocar. Não coloque esse garfo na tomada, seu pequeno idiota. Caralho, moleque. Eu tô imaginando o Limite com metade do braço dentro da água tomando um puta choque de trovão, tá ligado? Cara, não, imagina a cara do Limite, né? Pô, cara, não bota a mão aí não, porque você vai tomar um choque. Bota a mão inteira. Se eu botar só a mão, eu tomo choque. Se eu botar o braço, acontece. Foi mais ou menos isso. Ai, infância. É isso aí. É igual meu primo, né? A mãe dele falava pra ele: meu filho, pula daí que você vai cair. Ele pulava e não caía. Eu olhava pra mãe e falava: viu, mãe, eu não caí. International Superstar Soccer Deluxe. Então, amigos, por que você acha que nós demos essas dicas no começo do podcast sobre colocar a toalha atrás da geladeira, colocar o controle na camiseta e todas essas parafernálias que ajudam você na vida real? Porque o nosso podcast tem a ver com isso. Hoje nós vamos falar de cheaters, password, códigos, esquemas e também as safadezas. As safadezas. Safadeza, hein? Eu chamo de safadeza. Cara, Safadeza é o limite do cheater. Do cheater com SHIT, né? É cheater merdeiro, tá ligado? Então se você usou código pra ficar imortal no GTA, usou o código do tanque, e mesmo assim não conseguiu terminar ele, a gente te acha um merda. Só pra avisar, tá? Se você joga no MMO online e fica usando hacks pra poder upar mais rápido, destruindo o game... Eu odeio você. A gente odeia você. We hate you! E se eu te achar, meu amigo, you're going down. Se você fica falando que é retro gamer, mas usa save state a cada passo que você dá, você é um merda. E é com todo esse haterismo que nós apresentamos um podcast do amor pra você. Yeah! Depois da leitura dos e-mails. É mais... Bom dia com W, meu jovem rapaz do Rio de Janeiro. O nosso barqueiro do Rio de Janeiro. Explique pra nós. Por que eu sou o barqueiro? Porque você tem uma foto remando pelos rios com barco. Temos uma foto, um videozinho. É um cara que faz um bagulho na praia aí com prancha de surf e um remo, tá ligado? Você é o nosso barqueiro. E só pra você ter da pachorra de questionar, a foto tá aí no post. Do Baldino Barqueiro. Tem até com musiquinha, foto com musiquinha. Muito antes de qualquer dub smash. Baldir, que é praticamente aquele barqueiro do Castlevania, sabe? Que não é você? Eu só aceito pessoas que morrem com duas moedas nos olhos. Não, elas não morrem com duas moedas. Como assim? O barqueiro que eu conheço é não, esse. Mas elas não morrem com duas moedas. Elas já estão mortas lá. Elas já estão mortas. Aí depois tem que dar um passe, né? Já pensou? Você como barqueiro do Rio de Janeiro, você vai descobrir o cara e vai ter, tipo... bilhete único, tá ligado? Na testa, né? Chegar pro barqueiro com bilhete único que é o único. O passa rápido aí que tem integração. Vamos lá, garoto Valdir. Explique pra nós, o que é cheat? Cara, cheat é uma merda que inventaram pra facilitar a vida de quem não sabe jogar. Então, tipo, você agarrou em algum canto do jogo... Se você não tá conseguindo passar, você tem aquele códigozinho que você coloca pra, sei lá, ganhar mais vidas, ganhar mais munição, ficar imortal. É claro que tem as exceções, né? Tipo, o cheat lá pra transformar o juiz em cachorro era muito foda. É, isso é bom. No International Soccer de lá. Só que, cara, a realidade é que os cheaters não são criados pra tornar o jogo mais legal, né? São feitos pra tornar o jogo mais fácil. Cara, eu também concordo, cara. Porque eu não me divirto usando cheat, cara. Realmente, eu conheço alguns... Um monte, né, cara? De cheat que eu conheço. Cara, a geração Super Nintendo, PlayStation 1... O que tinha era Game Shark e tudo isso, tá ligado? Game Shark, cara. Isso aí. Exatamente. O que você... Cara, se você jogou algum jogo da Konami, você conhece o cheat. É. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direito, VA. Start. Start. É o código Konami. Esse foi o... Um dos primordiais a introduzir um cheat no mundo dos games, cara. Que... Cara, sem dúvidas é o mais famoso, né? É o mais famoso. Tem uma banda de ska com esse nome, cara. Caralho! O nome da banda é Up, Down, Left, Right, BA. Meu Deus do céu, cara. Eles resumiram essa porra ou é desse jeito? É desse jeito, mesmo? Cara. Vai tomar no cu, eu nunca vou escutar essa porra. Cara, o cheat, ele é usado por... Eles dizem que eles não têm tempo, né? Eles dizem que não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo pra ficar tentando matar aquele boss que demora uma hora, duas horas. Então eu uso o código pra deixar o jogo mais divertido. Mas depois que ele termina o game, chega naquela rodinha de amigos. E aí, amigão, você terminou lá o Prince of Persia? Terminei, mó fácil. Como assim fácil, cara? Eu demorei quase 2 meses pra terminar. Pô, terminei uma semana, você que é ruim. Só que, cara, usou um monte de código pra chegar na porra do fim do jogo. Qual o sentido disso? Vale a pena? Com certeza não, cara. Isso me irrita muito, cara. Me irrita demais. Porque a pessoa perde muito do game pra terminar, sabe? Por exemplo, você vai lá e usa um cheat em Shadow of the Colossus pra ficar imortal. A única dificuldade que o jogo te impõe é matar o Colosso. É um game cheat. É subir em cima do Colosso. É um jogo que só tem 16 inimigos. E a única dificuldade que tem é descobrir como matar e matar. Se você fica imortal, qual a graça? Qual o sentido de jogar esse jogo? Não, fora que é um jogo, nesse caso aí, tipo, que é já dificílimo de você morrer, cara. Eu ia falar isso agora. Tipo assim, eu acho que se o cara faz um cheat, talvez seja pro grip infinito, né? Mas pra morrer, cara, sério, eu já caí de muito alto ali. Eu acho que a única vez que eu cheguei de fato a morrer foi quando eu tentei subir naquela torre do prédio principal. E eu tava muito lá em cima e eu caí. E aí, tipo, realmente. E também pulei naquele mar do segundo o colosso do boi, tá ligado? Eu não resisti, eu falei, eu vou pular daqui naquela água lá embaixo. Só que quando eu pulei, ele morreu. Instant Death, morreu de susto. Exatamente, né? Porque ele deve ter falado, não, cara. Imagina o carinha com o jogador falando, não, cara, não pula aqui, aqui é muito alto. O que você tá fazendo, cara? Não faça eu fazer isso! Não! Morreu de acrofobia. Eu tenho mania no game, cara. Se eu tô num lugar muito alto, eu tenho de me jogar. Exato! Exato! Eu tenho esse mesmo sentimento, cara. Cara, a melhor coisa do mundo pra quem tem esse tipo de sentimento é jogar Banjo-Kazooie e se transformar na formiga, tá ligado? Ah, é que você pode cair de muito alto e você não morre. Você sobe na puta que pariu, meu irmão. Você pode pular que você vai cair de boa. E a queda mesmo assim não vai ser menos legal. Mas no cheat, né? Tipo, no Shadow of the Colossus tem esses aí. Realmente não. Eu não vejo nem porquê, porque dá pra você derrotar os Colossus de maneira. Justa. Justa! É um jogo, por exemplo, que eu nunca pensei em sequer usar. Porque é só você, tipo, ver numa revista ou algum lugar. O único, né? Um dos. Mas, tipo, você pega. Acha um lugar lá onde tem as árvores, que tem a fruta, você come as frutas que estão na árvore e. Aumenta a sua capacidade de agarrar. Então não tem necessidade, né? Cara, o único jogo que eu acho aceitável não é tipo, é bom, é aceitável. Você usando é nem cheat, né? É macete. É The Dark Souls, porque tem alguns bosses, cara, que são extremamente difíceis. Que tipo de macete? Especifique um. Eu tenho vários, mas vai lá. Não é bem macete, né, cara? É você levar o boss pra um lugar específico onde ele não consegue te acertar. É meio que uma estratégia. É só que tem alguns bosses específicos que eles têm alguns bugs, você, né? Você tá se aproveitando do bug do jogo. É, isso aí é se aproveitar. Cara, por exemplo, você tá lutando em Dark Souls. E uma luta, por exemplo, você tá lutando... Vida real, cara. Vamos pra vida real. Você tá lutando... Por exemplo, vou especificar um filme. É 300 de Esparta. Na primeira parte do filme, o Leônidas acha um lobo gigante. Gigante! E o que, que ele faz pra matar o lobo? Ele atrai pra um campo onde ele tem mais vantagem. Ele buga o lobo e mata ele. Ele buga o lobo! O lobo nunca não alcança ele ali. Isso é a tática primordial de videogame, cara. Vou entrar nesse corredor onde esse monstro não entra. Então, pra você que tá ouvindo, saiba separar de quando você usa das ferramentas que o próprio jogo te dá pra fazer uma determinada coisa, não importa se de repente é do jeito que o jogo quer que você faça, e você vê uma oportunidade de fazer de um jeito diferente e conseguir, do que usar códigos, usar erros para... erros de fato, assim, não é tipo, não sei o que, não era pra matar o cara aqui, mas aqui dá. Não, estou falando erros para conseguir vantagens muito superiores do que o jogo está exigindo da sua capacidade. Isso aí, você que mata o boss antes da Fog no Demon Souls, você é um bosta também. Caralho, você é um merda. Puta que pariu, caraca, mano. Caraca, matar um boss antes da Fog? Sabia, não? Tem um boss que dá pra você matar com arco e flecha humanos, antes da humanos do... É Manos, né? No Demon Souls 1. Manos. É Magos ou Manos? Não sei. É Manos. É o Manos, o último boss da DLC do Dark Souls 1? Dá pra matar ele de fora da arena, entendeu? E diz, cara, mas qual o sentido de você matar o cara de fora da arena? Pra quê? Pra quê, cara? Isso não faz sentido. Igual o cara que jogava The King of Fighters no console e colocava o especial no botão só e o especial sempre carregado, sabe? Caraca, que ódio que eu tenho disso, cara, sério. Eu tenho ódio disso, mas infelizmente isso não é nem um cheat. Isso daí realmente é uma opção colocada no jogo pra noob. No jogo. Noob. Cara, isso não é, né? Isso não pode ser catalogado como cheat, porque tem opção lá. Você liga e desliga isso, cara. Então... Puta, eu odiava isso, cara. Cara, no fliperama era uma desonra ligar essa opção, sabe? Você não tem honra, você é uma vergonha completa e absoluta! Caralho. Limite da hora, mano. Gente, e falando em cheats, a gente tá tentando especificar aquilo no começo, que é, ó, tem o cheater, são os códigos, as safadezas, as pilantragens, e tem as táticas. Certo. O que é diferente. Exato. O cheat vai te deixar realmente os seus inimigos, o decorrer do jogo, em desvantagem a você. Não é a questão da sua habilidade que você tem no jogo para observar um cenário, um melhor ponto, para manejar uma arma de maneira melhor e saber qual arma é melhor para matar determinado inimigo. Estamos falando de você apelar para meios sujos, que é você receber ali, tipo, usar artimanhas para ficar invencível. Mano, é a comparação. Superman vai ser uma formiga, tá ligado? International Superstar Soccer Deluxe. Exemplos de cheat. Vamos deixar claro aqui. Game Shark, qualquer tática de Game Shark, cara, é um shigamizu. Todo mundo vai lembrar do velho e bom Game Shark, que você tinha que digitar 16 caracteres lá no 16? Não, é mesmo. Na verdade, era uma sequência de... Eu acho que cada linha tinha 8 ou 16 caracteres, e tipo, você tinha que preencher umas 10, 20 linhas. Mano, eram páginas e páginas de código pra você burlar uma coisa, cara. Como que era tão bugado? Porque lá no PlayStation 1, onde todo mundo conheceu a tática de Game Shark, você colocava o Game Shark, colocava o código, sem desligar o videogame, abria a tampa do PlayStation 1, com o videogame ligado, rodando, tirava o CD de Game Shark, colocava o CD de game, fechava e fazia o bug acontecer. Munição infinita. O limite é da geração mais nova. Eu sou do Game Shark de caixinha. Que você encaixava atrás do PlayStation 1, pode escrever na porta cereal. Eu usei esse. Eu tenho esse Game Shark. Caraca, você atrás. Tem, mano. Eu tenho o Game Shark. Isso é uma raridade. Cara, eu tenho esse Game Shark. Você coloca atrás do PlayStation 1 e vinha, você pegava uma revista na banca de jornal e via aquelas páginas gigantes de código, que sempre tava errado. A maioria. E você podia fazer vida infinita, sangue infinito e tal. E por que eu não usava? Porque além de ser enorme e trabalhoso digitar aquilo, pra você perder um save usando aquela merda... Putz, era alta a probabilidade, cara. A muito probabilidade alta. Era de uns 80%, cara. Se você colocar, por exemplo, munição infinita com alguma skill infinita, os códigos, eles dão erro entre si e eles destroem seu save, porque você tá mexendo exatamente no código do save ali do jogo. Você tá dando de programador sem ser programador, tá ligado? Exato. Uma coisa também dos códigos e das trapaças começaram foi nos anos 80 mesmo, cara. Quando começou o videogame mesmo, assim, começou a chegar o Nintendinho, esse videogame mais antigo, que os jogos eram muito difíceis. Muito, muito, muito difíceis. E quando eles tiveram os ports deles de fliperama pra videogame de mesa, eles não diminuíram a dificuldade dos games. Só que eles tinham de vender cartucho. Então os próprios criadores, que acho que nem eles conseguiram terminar os games, começaram a desenvolver códigos pra facilitar a jornada. Essa tática é usada até hoje, porque se você prestar bem atenção, muitas demonstrações de jogos, quando o cara, olha como tá bonito esse jogo, você não vê barra de energia, você não vê, tipo, os HUD de informações, tá simplesmente o cara jogando. Agora, como que ele tá jogando, passando isso daí, você não sabe bem, né? É uma tática que ainda usa em algumas demonstrações de jogo até hoje. Exatamente, cara. Na real, eu posso até falar merda agora, mas na real, até onde eu sei, esses códigos, eles começaram com alguém que esqueceu códigos que eram usados pra testar. Então, por exemplo, você tá fazendo um Contra 3 lá do Super Nintendo. E aí você quer testar o jogo pra ver se a colisão tá correta, se o personagem consegue pular em todas as plataformas, você deixa imortal pros bichos não te matarem enquanto você tá fazendo isso. Enquanto você tá fazendo o teste do games, quer dizer? É, o teste dos próprios programadores. Tipo assim, vamos ver se na fase 4 tá funcionando essa porra. Coloca o código de imortalidade aí pra tirar na quarta 4 testar. Meio que virou uma tradição depois deixar isso, né? Até onde eu sei, o primeiro foi sem querer. Né? Tipo, o cara largou lá e alguém descobriu como ativar. E depois os caras começaram a deixar de propósito. Cara, isso faz sentido, porque realmente testar o game morrendo. Como é que o cara vai testar Dark Souls, tá ligado? Vamos testar se tá tudo funcionando? Vai ser jogar Dark Souls do começo. Puta que pariu, cara. Não, caraca, tem como. O próprio criador do Dark Souls, na apresentação que ele fez lá na E3, um pouco antes de começar, de distribuir o jogo, ele falou assim: Eu não lembro o que, que é pra fazer nessa parte, eu tô perdido. E era na demonstração, cara. E tipo, pô, vou ficar morrendo aqui. Não pode. É complicado. Jogos difíceis têm dessa característica aí. Exatamente, cara. E junto com esses códigos, quando eles começaram a bombar, assim, na chegada do Super Nintendo, é, lá nos 16 bits mesmo, começaram a surgir as revistas de games, cara. Opa. Um pouco de saudade. Eu amo revistas, a gente tem que fazer um podcast só sobre revistas um dia. Cara, eu não amo revistas não, mas eu lembro com nostalgia. Cara, eu tenho quilos de ácaros aqui de revista, de games. Eu tenho muito. Quem for lá na página do Madrugatina tem um álbum de coleção de revista lá, tem as fotos. É muita coisa, cara. Eu tinha a coleção da Nintendo World. Eu tinha a primeira Nintendo World, que vinha com 150 pokémons. Eu comprei uma Nintendo World sem querer. Ah, eu vi lá um bagulho de Pokémon, Nintendo World. Aí eu falei, caraca, aqui só fala de Nintendo. Eu fiquei muito frustrado, porque eu não tinha. Eu tinha um PlayStation, pô, isso aqui só fala de Nintendo, eu não podia devolver. Mas é uma boa revista, cara, é uma boa revista pra quem é nintendista, quem curte, né? Porque lá o julgamento de notas não é muito justo, né? Ah, falo mesmo. Porque as notas um pouco suspeitas, né? As notas estranhas dos games. Abraço, pessoal da Nintendo World. Chegou essa revista com um monte de códigos. Muitos. Tinha almanac de códigos. Tinha, sabe isso, cara? Exatamente. Uma revista de 250 páginas só de código, de Game Shark e de código de comando. E a molecada se deleitou nisso, que tinha dinheiro pra comprar revistas, né? Amigos, obrigado por emprestarem suas revistas. Você que tem dinheiro mais do que eu, você sabe, né? Você que não quis emprestar, morra. E a questão dessas revistas, cara, todo mundo começou a usar. E eu, como não tinha grana, eu preferia comprar revista pra conhecer jogos, sabe? Sim, eu fazia muito isso também. É, exatamente. Porque não tinha internet. Numa época pré-YouTube, até não tinha nem internet, pré-YouTube, você tinha dificuldade pra saber se um jogo era bom, principalmente se ele era lançamento, se ele era bom ou não. E muitas vezes eu comprava, às vezes, um detonado, tipo uma revista bem detonado. E aí você, no começo do detonado, tinha aquelas notas, ah, jogabilidade, tinha um review do jogo, ah, o jogo é assim, assim, assado, o ponto é forte e tal, não sei o que, ah, vamos começar. Essa é a primeira tela e aí tinha aquele detonado padrão de revista. Mas ele já tinha uma nota ali meio que pré-definida de alguns jogos, imagens, né, de telas, de coisas, que tornava tipo assim, pô, gostei da aparência desse jogo, eles estão falando um pouquinho bem aqui, vale a pena tentar, né? Vamos cara, lá. Cara, tem umas revistas aqui que são muito porcas, cara. Tem tipo assim, tem uma página, tem 8 linhas e tem 3 fotos gigantes pra encher linguiça, sabe? Pra encher linguiça, o cara não sabia nem o que escrever. É, cara, preview tinha muito disso, né, cara? O cara não sabe nem sobre o que é o jogo, só tem as fotos. Aí ele vai chutando o que ele acha que é e bota todas as fotos empilhadas uma da outra. É, isso provavelmente já aconteceu. Já peguei opiniões de revista assim, cara. Aí fui pegar e falei, mas não é bem esse jeito que dava na revista, né? Então vamos lá. Não foi isso que esse cara me falou. Ei, Super Game Power. Muito, muito boa. Muito boa. Eu tenho que admirar Super Game Power, porque já lançou muita coisa boa. Mas também já deu umas escorregadas. E após a revista de games, isso foi evoluindo. E essa crosta suja de jogadores, cheaters safados, foi evoluindo. Eu lembro que na Lan House, as pessoas usavam muito cheater e MMO. Isso, cara, eu já vi games morrerem. Eu já vi MMO falir por causa de VR. Um deles é o Pong. Você lembra o Pong, aquele jogo de golfe? Perdão, o nome do game é Pangia. Era um game de golfe. Que já é um game chato por natureza. O cara que criou isso é maluco, tá ligado? Vamos fazer um MMO de golfe. Excelente. Excelente, tá? De parabéns. A criatividade tá, ó. Uma beleza. E, cara, o jogo é uma partida de golfe. Você vai lá, pega seu taco, taca a bolinha e tenta acertar o buraco. É isso. E tinha cara usando o cheater pra não errar nenhum buraco. O cara apertava o mouse, puf. 100% de acerto. Puf, 100% de acerto. E, cara, quando os jogadores reais perceberam o que estava acontecendo e a empresa não está conseguindo dar conta, eu não falo nem que a empresa não se esforçou, tá? Eu nunca vou culpar a empresa. Só que não dá para controlar 1 milhão de nego usando hacker, sabe? Não dá. Não tem como. Você vai, na verdade, você vai limitando o código um por um, né, cara? Conforme você vai descobrindo o código em si, né? Nem a pessoa. É muito mais difícil você detectar quem é que está fazendo. Por isso que tem sempre um botão pra reportar quem tá usando. E a galera não sabe usar isso, cara. Putz. Cara, o pessoal não sabe mesmo, cara. Eu fico fodido com isso. Primeira coisa, se você vê alguém usando um código, você não adianta tirar print. Você tem que gravar um vídeo. Hoje em dia a gente vai além, né, cara? Você tem que gravar um vídeo da parada acontecendo, senão não rola. E pessoal, o pessoal começou a usar esse código e todos os jogadores que jogavam de verdade foram abandonando, porque o game perdeu a graça. Porque sempre aparecia um miserável usando códigos que vencia você na partida. Exato. Sabe que game, pra mim, aconteceu justamente isso? Eu não tenho muita experiência com jogos de computador em si, nem MMOs. Não é exatamente minha área, realmente. Mas um jogo que aconteceu isso comigo foi no COD Modern Warfare 2 e 3, cara. Poucos meses após o lançamento, já isso no console. Eu fico mais impressionado ainda. No console, os caras começaram a cheatar e muita gente começou, não, chega, cara, não vou ficar me estressando. Os caras usavam até controle turbo, sabe? Controle que você apertava uma vez, mas era como se você tivesse, tipo, apertado 20 vezes, sabe? Os tiros saíam muito mais rápido, o cara dava um kick scope. E aí os caras que jogavam de verdade me falaram, ah, cara, não vou ficar aqui, eu sou o quê agora? O galinho que fica correndo pra tirar o alvo? O pato? Eu virei o pato do Hunt Duck? Aí, Hunt Duck. Não é esse nome, não? Duck Hunt, cara. Quase lá. Aí, tipo, muita gente abandonou, cara. E MMO e jogo online competitivo colocou isso e virou uma bagunça, matou o jogo. Cara, FPS não tem como você competir com o cara. Não tem. Porque tem alguns jogos, por exemplo, tinha um hack no League of Legends que o cara desviava automaticamente das suas skills. Só que tem skill que não tem como desviar, então tem como você jogar contra um cara desse. O problema no FPS é que o cara ele elimina a parede, então tipo, ele te vê do inferno, sacou? Ele te vê. Ele pode também fazer tiro teleguiado, tipo, sempre vai pegar na tua cabeça. Então, cara, é foda, porque você não vai ganhar, cara. Isso, cara, cheaters em MMO, em jogos online competitivos, eles são muito piores, eu acho, que do que em qualquer outro, sabe? Porque se você tá jogando sozinho na tua casa e você realmente tem uma dificuldade, você admite que você é a vergonha completa e absoluta, você não vai, você vai apelar, beleza, vai, apela, você quer ver o final do jogo, vai, não pesa na tua vida, beleza, você não tá afetando ninguém. Agora no MMO você tá jogando com outras pessoas que estão lá na raça, gente, tá lá pra se divertir, tá lá pra competir, e você tá estragando a diversão, não só sua, porque eu acho que você tá também, tipo, ah, eu matei, e os caras tão lá na raça e você tá só atrapalhando, né? Cara, eu tenho uma tática que eu costumo usar nos MMOs. Quando eu acho alguém usando um cheater, tipo assim, de imortal, ou tá usando um boot, sabe? Boot. Que você coloca um robozinho, o cara desligou, ele tá dormindo, mas ele fez um esquema de macro lá, o bonequinho dele fica evoluindo sem ele jogar. Eu já fiz isso. Caralho! Eu fiz isso no mas não num jogo online, eu fiz isso no Castlevania Symphony of the Night. Por quê? Como você fez isso? Você tem lá os guardiões que ficam te acompanhando e te ajudam a matar os caras, correto? Certo. No primeiro andar do castelo, logo no começo, você tem um corredor onde ficam brotando zumbis infinitos. Certo. No final desse corredor, você tem três degraus ali e você fica tipo no segundo ou no terceiro degrau e os zumbis vão ficar brotando na sua frente. Só que quando os zumbis chegam no primeiro degrau, eles afundam na terra de novo. Então, o que eu fiz? Pô, o level daquilo lá é muito demorado pra subir. Eu liguei o videogame, coloquei ele no segundo degrau lá e deixei o bichinho matando. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei um paninho em cima do LED do videogame, porque isso faz tempo, né? Eu não podia dormir com o videogame ligado. Aí você usa táticas. Coloca um paninho aqui em cima do LED. Cara, mas admite, você não tá usando nenhum boot nisso. Eu tô usando um erro do jogo, cara. Não, nem é erro, cara. Você usou uma tática aí. Não, Você ficou em cima da escada, os monstros estão ali nascendo, e o seu Companion, o seu Pokémon. O seu companheiro tá matando os bichos, isso é normal, cara, normal. E aí, tipo, eu deixei o videogame uns 3 dias ligados. Eu fiz isso no Final Fantasy XII. Tem um castelo, uma torre lá que é muito boa de upar, parece tipo uns Pegasus de fogo. O que eu peguei? Eu levei todos os meus personagens mais fortes E ele, eu coloquei aquele sistema de comando deles automático, sabe? Que tem no Final Fantasy XII. Aí eu fiz um bem distribuído pra eles nunca. Eles sempre se curarem e tal. O que eu fiz? Eu coloquei duas liguinhas no controle, uma apontando pra cada lado. A câmera e o analógico. Então os personagens ficavam rodando ali. E brotando monstro e meus personagens matando, sabe? Olha que beleza. Essa tática do elástico no controle é sensacional, cara. Eu usei ela no Dark Souls 1. Que você transforma ela pra fazer dinheiro infinito. Você queimar uma alma infinitamente lá, não sei o que. Você usava a cabeça de dragão e tal, não sei o que. E você tinha que segurar o quadrado pra ele ficar queimando aquela alma e ficar te dando dinheiro. Só que, tipo, Mas isso é cheat, né? Você pegava uma alma e transformava isso, em isso é cheat. E aí, cara, eu prendi com o quadrado com um elástico e fui dormir. E no outro dia, quando eu acordava, tava 9999999. Pronto, agora é só distribuir os pontos. Quem usa cheat é o que mesmo que você falou? No MMO? Não, que usa cheat, cara. Cara, esse limite é um traidor, cara. Mas sabe, eu vou te justificar. Sabe o que eu vou te justificar no Dark Souls? Ou por que que eu fiz isso? Eu não deixei de explorar o jogo e eu fui fazer esse cheat depois que eu já salvei. Eu tenho uma regra de cheat. Eu tenho um personagem onde eu salvo na raça, eu quero sentir a dificuldade do jogo, eu quero saber o que o jogo me proporciona naquele negócio, porque... Você perde todo. Você pode usar cheat e você vai saber que isso é verdade. Você perde a graça do jogo se você ficar, tipo, super poderoso, nada te mata. Você, tipo, tá assistindo um negócio e apertando, tipo, só o mesmo botão que resolve. Você não vai sentir aquela dificuldade, aquela. Ai, meu Deus, eu consegui passar essa parte mesmo sendo, tipo, difícil na raça. Então, eu salvo no jogo e aí depois, se tem alguma coisa, eu vou lá e, tipo, vamos, já vi o jogo, já senti a dificuldade do jogo, já passei a mais. Você tem certeza que você usou cheats depois de terminar, Elite? Foi, porque eu duvido, eu peguei, com todas as minhas forças. Caraca, eu peguei no lançamento Dark Souls. Só não peguei no lançamento o Demon Soul, porque eu não sei que data ele chegou direito aqui no Brasil, não. Mas o Dark Souls 1 e o Dark Souls 2 e o Bloodborne, cara... tá. O Bloodborne, você já falou pra gente que você fez o cheat antes de zerar. Eu não salvei. Eu tenho dois, personagens. Mas você tá com um no level máximo. Sim, tô com um no level máximo, mas com o outro eu tô arregaçando. E agora você já sabe onde tá tudo, seu boy. Não, já sei onde tá tudo é uma coisa, mas passar dificuldade é outra. Bicho. Você usou um personagem bugado pra descobrir onde tá tudo, como passar tudo. Ai, caraca, eu não salvei ainda no Bloodborne, cara. Caralho, o limite, mano, ele é muito trapaceiro, muito errado. Deluxe. Outra coisa importante pra falar, mano, é na questão do cheat pra diversão. Por exemplo, eu tô lá jogando meu GTA, terminei o jogo, igual você falou, limite. Terminei o jogo, agora eu quero usar um cheat pra conseguir dinheiro, arma infinita, me divertir. Ok, cara, normal, entendeu? Mas no caso que o cara usa o cheat pra destruir o game, cara, igual eu já vi muito MMO. Cara, tem muito MMO, cara, que faliu, cara. O próprio Perfect World, que é um MMO online brasileiro, ele tá tendo muito problema de hack, muito de problema de hack, de evolução e de dinheiro. O Moon Online, cara, se você verificar, deve ter uns 1000 Moon Online pirata no mundo. Não, mas aí a serve pirata, né, cara? É outro esquema. Cara, o que é tosco também, cara, porque... Você, com dois golpes, evolui 50 level, não dá. Não, mas aí, cara, porque tem gente que só tem uma hora pra jogar, sei lá, na semana, tá ligado? Então vai jogar um jogo offline, pô. Não, velho, sei lá. Cara, se eu o cara acho tem que uma já hora, não entra no... Se o cara tem uma hora pra jogar na semana, por que que ele vai querer jogar um MMO, cara? Tem gente que gosta, cara. Tem gente que gosta de interagir. Não faz sentido. Você gosta de interagir, beleza, vai interagir com o pessoal do teu level. É, simplesmente isso. Se for só pra, eu gosto de interagir com os levels, vai, interage com o pessoal do seu level. Não precisa estar você no level máximo blaster pra você interagir com outras pessoas. Sempre vai ter alguém ali na sua janela de level pra você fazer as coisas. Mano, isso do cara, mas sabe qual é o problema? Tem uma história, cara, que eu fiquei meio traumatizado quando eu fiquei sabendo. Na época eu jogava Priston Tail, olha só quanto tempo. Olha só o boneco quadrado, olha o boneco quadrado vindo. Oh, não, mas eu joguei no lançamento, não era, a gente não achava quadrado na época, não. Não? Puta que pariu. Na época não era tão quadrado, não, na cara. Na época nem Resident Evil 2 eu achava quadrado. Pois é, a gente achava aquilo lindo. Na minha cabeça, cara, até hoje, eu não vou me arriscar a procurar Priston Tail no Google, que eu não sou idiota. Uou, mas na minha cabeça era bonitinho o personagem. Sabe quando você entra meio que numa nostalgia gostosa, que você olha pra trás e você vê o game muito mais bonito do que ele é realmente? Caralho, velho, sei. Então pronto, Final é Fantasy VII assim toda vez. Mas então, continuando. O que aconteceu? O cara chegou no level 99 e aí ele queria upar logo pro 100. Aí ele falou, eu não vou levantar enquanto eu não upar pro 100. O cara morreu jogando e não upou pro 100. Cara, mas é brasileiro? Não, eu acho que era coreano, só coreano que faz essas merdas. Ah, coreano cara. Já morreu jogando Lineage, já morreu jogando MOBA, normal, normal. É, cara, mas é o tipo de situação em que você começa a reavaliar se realmente vale a pena jogar aquilo ou jogar um jogo com um server pirata, cara. Cara, sabe o que é o problema do jogador de MMO que ele sofre? Igual eu comecei a série de Raiders Z no meu canal. Cara, eu tô no level 10, faz um mês que eu tô jogando, por quê? Eu jogo quando dá na telha, vou evoluindo naturalmente, jogando do meu jeito, sabe? Agora o cara fala assim, não, eu vou pegar level 50 em um mês. E ele sabe que não tem horas o suficiente pra isso, e o cara fica jogando que nem um louco, não dá, cara. Exato. Mas é porque você, Radney, você joga sozinho, você quer jogar pra curtir o jogo sozinho. Tem gente que joga em galera, entendeu? Tipo, pega assim uns 6, 7 amigos, vamos jogar esse jogo. E aí sempre tem aquele amigo que não faz porra nenhuma da vida, que chega no level 50, enquanto o cara lá que trabalha todo dia tá no level 10, sacou? Que é o meu caso. e aí o cara que tá no level 50 nunca vai poder jogar com eu você. Eu acho que esse cara devia procurar outros games. É, eu também acho. Ou de outros amigos. Porque ou tem outros que... amigos. Porque, caraca, mano, os meus amigos eram assim. Eu concordo com você, eu só acho que esse cara... Ele pode querer sim procurar um server alternativo pra ele conseguir upar junto com os amigos dele, cara. Eu acho que não é um. Não é tipo, não é um crime se ele fizer isso, sacou? Caraca, eu vim da escola do MMO, cara, que quando seu amigo upa mais do que você, ele te dá um suporte pra você upar. Ele não te abandona, não, cara. É, exatamente. O cara tá 20 level mais baixo, mano. Vou aproveitar que eu tô livre. Eu fiz isso com meu amigo, o Chico Salô, cara. Eu jogava grande fantasia. Cara, quando ele começou a jogar, eu tava no level 50. Sabe o que eu fazia? A cada 10 levels que eu alcançava. Eu recompensava ele com a armadura foda do level 10. Do level 10 ao level 20, 30, sabia? Olha só. Ele chegou no level 10, eu dei toda a armadura dele mais 5, a arma mais 5, pra ele upar até o level 20 facilmente. Chegou no level 20, eu dei a armadura do level 20, tudo mais 5, pra ele poder se divertir, entendeu? Cara, até ele me alcançar, cara. Tem um amigo meu, cara, que tipo, eu comecei a jogar no World of Warcraft, é o Prozo. O Prozo, ele pegou e me ajudou, cara. Ele me deu ouro, falou, compra aí os equipes da hora que você achar. Tipo, eu tava começando o jogo agora. Você vai fazer tal quest, quer que eu te ajudo lá, vou te acompanhando. Pra ele era fácil, pra ele já passou aquilo, cara. Só que ele me ajudou e eu fui upando pra até ficar um level mais equiparado pra ele a gente conseguir fazer as coisas que ele tava tentando fazer. E, pô, foi divertido. Pô, tá, uma coisa que eu sempre vou dizer. Tabernas de MMO são muito legais, elas são muito divertidas. Eu adorava pegar em taberna, tá ligado? Vai lá, o Margin. Pegar os caras levantando taça toda hora. Eu falei, que lugar alegre, feliz. E foi muito legal. Não fiz só isso no World of Warcraft, como também fiz num outro que se chamava Rift. Que a gente, eu e ele, chegamos praticamente no level 50 junto, que era o level máximo na época. A gente tava esperando que o negócio saísse pra começo. Mas seus amigos te ajudam, cara. Não é? Você não precisa hackear. Se foram os amigos legais, eles vão te ajudar. Cara, sem contar que tem jogos que tem economia muito boa. Por exemplo, o Ragnarok. Ragnarok tem um sistema de venda e compra que pra mim é perfeito, sabe? Caraca, Ragnarok, sério, pra mim ele parece, sabe o quê? Um evento de anime. Ele parece aquela praça assim, cheia de gente com plaquinhas. Cara. É legal, porque esse negócio de sistema de venda e compra do Ragnarok funciona muito bem. Quando o cara começa a vender quando o cara começa a usar cheat, ele começa a vender coisa rara, mas barata. Uma coisa disso é, por exemplo, as cartas da Steam. Você consegue as cartas da Steam ali, que era pra ser um negócio legal, e fica vendendo um centavo. Não, mas é porque no início era 5 reais, né, cara? Depois, quando todo mundo passou a ter, não valia a pena mais. É, esse lance da economia é interessante. Eu tenho uma amiga que ela fez a máfia da mana no MMO desse daí. O que ela fazia? Ela e o pai dela, tá ligado? Os dois jogavam o jogo. Aí, o que, que eles resolveram fazer? Eles entravam numa cidade, compravam todos os potes de mana de todas as lojas, e aí só eles tinham um pote de mana. E eles botavam o preço que eles quisessem na mana. Olha só, monopólio. Monopólio. É, todo mundo tinha dinheiro, né? Eles compravam a mana de todo mundo. E vendia mais barato, mais caro. Pode mais barato ou mais caro. Cara, outra coisa também que os caras estão usando muito, cara, quando me falaram isso, foi foda. O cara que faz download de save. Porra, mano, isso aí é foda. Isso é muito... O cara pega download de save pra platinar jogo. O hack do Dark Souls 2 é assim. Assim como? Explica. Como assim? É, você faz o download do save, coloca no pendrive, passa pro PlayStation 3 e joga com o save de alguma pessoa que chegou no máximo. Ah, mas ainda é hack. Você pega o save e foda. Entre um cheat de você colocar no computador, alterar o save de outra pessoa que já tem e colocar no seu, pra mim é... Cara, isso não é cheat, sabe? Porque isso aí é você pegar um papel escrito assim, eu desisto, e assinar embaixo. Caralho, mano, os caras são muito ruins, velho, muito merda. Então, esse é o negócio de pegar saves para download. Existe também um tipo de cheat, né, de hack, que são os trainers. São os arquivos que você coloca junto da pasta do jogo, e você entra neles e você diz exatamente a quantidade de cada status do personagem que você quer. Você pode mexer dinheiro, força, enfim, depende de pra que aquele trainer é. Mas seria ao grosso modo, seria um treinador, né? Seria você modificar o arquivo do jogo que contém aquelas estatísticas. Cara, eu nunca ouvi falar disso. Isso é um Game Shark pra mim. Eu nunca ouvi falar disso, só que é um Game Shark do PC, né, bro? Eu nunca ouvi falar disso, cara. Não tem a dificuldade de você botar linhas e linhas de código. Ah, sim. É tipo uma evolução do Game Shark, isso daí, praticamente. É, um XZzinho, só que você bota e sai mudando tudo. International Superstar Soccer Deluxe! Retire esse Game Shark de trás do seu console, rapaz! Porque o nosso podcast chegou ao fim. Falamos aí, demos nossas opiniões sobre cheats, cheaters, merda e tudo que envolve trapacear no mundo dos games, cara. Demos essa, claro, é nossa opinião. Nossa opinião do Na Próxima Passa, cara, que de três caras que são caga-regra. A gente caga-regra foda. Se você aí tem uma opinião diferente da nossa, manda, a gente vai respeitar a sua opinião de bosta. E vai provavelmente ignorar ela. Mas você pode mandar, cara, que a gente lê no próximo episódio. É, nosso e-mail é o naproximeopasso@gmail.com. Se quiser reclamar, é só mandar pra lá que a gente vai ler e deletar. Ou você comenta no site do Aliança Intergaláctica. Ou no Facebook, né? Ou no Alvanista, ou sei lá, onde você achou. Né? Só avisa pra gente se você comentou num lugar muito obscuro, assim, que a gente não sabe que o nosso podcast tá lá. Avisa pra gente que o nosso podcast tá lá, que a gente responde seu comentário. Isso aí. Pessoal, se você tiver alguma opinião diferente, é isso que a gente falou, comenta aí, se manifeste, tá? Pra gente saber que tem gente escutando esse podcast. E eventual, alguma consideração final, Limite, sobre esse podcast maravilhoso, de garbo e elegância? Ah, eu acho que eu vou cheatar o contador pra ver se chega no 99 aqui. Ouvintes. não tem Game Shark pra isso. Tá vendo que o cheat os caras usavam também no YouTube, né? Então, pô, é uma coisa que contamina o resto das outras. É, mano, é vários malucos aí. Vários malucos, isso daí é tenso. Os caras não citarei nomes pra não ser reteado até a morte. Mas é aquele negócio. Pô, aproveite, fale aí qual foi um cheat que de repente um save que você destruiu. Ou quando foi muito útil usar esse cheat, ou tipo quando você percebeu que esse cheat tirou a graça do jogo. Que acontece também, né? E qual que foi o que você teve talvez mais dificuldade de fazer? Ó, eu sou limite final e eu uso cheat. Limite, você decepcionou toda a sua casta. E senhor Valdir com W, o que você tem a dizer? Alguma coisa mais final pra falar sobre esse assunto? Cara, eu só tenho a dizer uma coisa. É, existem cheaters na vida real que são chamados de ladrões. E eu odeio eles com todas as minhas forças, que eles já me assaltaram 6 vezes. Ladrão! Então se você é um ladrão, cheater... Ladrãozinho! Cara, pode ter certeza que se um dia eu descobrir uma forma de tirar você da internet, eu vou fazer isso. Reporta ele xingando no Twitter. Não, não, cara. Eu vou tirar ele da internet. Tá bom. Tipo, queima de arquivo, tá ligado? Só não vou matar ele. Ele vai continuar vivo, mas ele não vai existir mais na internet. Caralho, mano. Que ódio agressivo no coração, olha só. Cara, eu tenho uma historinha final pra dizer do tempo que eu jogava Monster Hunter Freedom 2 no PSP. O meu brother, o Chico Saluco, que eu falei do Grande Fantasia, ele me deu um PSP pra gente jogar Monster Hunter Freedom. E, cara, eu passava o dia inteiro jogando aquilo, matando bicho pra evoluir. Certo? Pra montar as armaduras. E um dia eu cheguei pra jogar com ele, ele tava com uma armadura muito épica. Eu falei, como é que você conseguiu isso? Tava matando um monstro. Eu falei, mano, você não matou esse monstro, cara. Você me deu um PSP pra matar um monstro, como é que você matou esse monstro sozinho? Tá ligado? O cara me deu um PSP pra ajudar ele. É, mas você usou um cheater, né? Você usou um cheater. Ele falou, ah, mano, eu usei. Eu não vou jogar mais com você. E foi assim que eu encerrei o meu clã de Monster Hunter, cara. Caraca. Um membro usou cheater, eu falei, eu não vou jogar mais com você, cara. Você acabou de estragar tudo aqui. Ou você zera esse save aí, ou eu não jogo mais com você. Você manchou a honra. É, cara, porque o cara destruiu, mano. Nossa, eu odeio muito quem usa cheater. E é isso aí, pessoal. Na próxima eu passo. Chegou ao fim, estágio 4. Espero que um dia tenha uma fase bônus. Vai ter podcast sobre games também, sobre um jogo em si. Mas a gente tem que jogar. Se vocês querem que a gente faça um podcast sobre games, sobre alguma coisa que vocês gostam, sobre pudim, sobre cachorros, sobre gatos, sobre orelhas, manda pra gente que na próxima eu passo. Antigos espíritos. Tem que falar. Antigos espíritos da internet. Antigos memes da internet. Antigos memes da internet. Transforme essa forma decadente em limite final! O de um eterno! Que porra é essa, mano? Eu não sei, tô com isso na cabeça alguns dias. Moleque doente, cara. Eu tenho muito tempo pra ficar pensando nessas coisas, sabe? Então... Tô vendo, cara. Caraca, ontem o Mikaro me contou uma coisa que explodiu minha cabeça, cara. O quê? É, na tela do Capcom versus SNK, no segunda tela de menu tem uma musiquinha e nela os caras falam assim: Kaiser, a cerveja dos bons momentos. Eu já vi essa porra. Eu quê? Nah. Mano, eu ouvi isso eu no. Vi. Eu ouvi isso no 99 Vidas. Eu nem fui pesquisar porque eu achei que era uma galhofada foda. Não, e pior que é fala verdade, em português é mesmo, em português do Brasil. É, não é uma coisa tipo, o cara fala alguma coisa em inglês e parece que ele está falando isso. Não, ele está falando isso de fato. É da trilha sonora essa porra, você não é da trilha sonora, exatamente. Que merda, cara.